A sua rádio, onde você estiver. Um dia é muita coisa para quem quer fazer alguma coisa. E quanta coisa você pode fazer cada dia? Dentro de você, existe uma riqueza imensa de amor que você pode generosamente doar através de pequeninos gestos de cordialidade. Já pensou quanto bem você pode fazer cada dia por Foz do Iguaçu? Então, ame Foz do Iguaçu dia após dia. Noite de Estrelas, tem um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte que fala, o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Agora sim, bom dia Foz do Iguaçu e região. Buenos dias Paraguai e Argentina. Buenos dias Pegoraro e todo esse estúdio maravilhoso. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Samila Araújo, Yáscara, Márcio, Luciana, o estúdio lotado aqui, e não são convidados hoje, Rita Araújo, são amigos. Verdade. Olha que importante. Só tenho que fazer uma reclamação hoje para a nossa produtora, porque os convidados estão muito novos, são todos aí da faixa década de 60, de 70. Aqui nós estamos acostumados com gente da década de 20, de 30. Então, realmente, aqui está muito nova a turma de hoje, Rita Araújo. Verdade. Mas, comemorando essa semana, tivemos o Dia da Mata Atlântica, dia 27 de maio, a data que se comemorou o Dia Nacional da Mata Atlântica. O país recebeu notícias boas, notícias a serem celebradas. Em 2014, o desmatamento na Mata Atlântica, desmatamento cobertura vegetal, foi o menor registrado nos dois últimos anos. Em relação a 2013, a queda foi de 24%. Olha que notícia boa. Desmatamento diminuindo no Brasil. Ótimo. Olha que notícia, né? Entretanto, o desafio ainda é grande. Nos 17 estados em que os vestígios originais deste bioma ainda se fazem presente, foram desmatados 18 mil hectares, ou 183 quilômetros quadrados de remanescentes florestais. O equivalente a 18 mil campos de futebol. Então, ainda preocupa bastante ainda, né, o desmatamento no país. E no dia 29 de maio, nessa semana também, comemorou-se o dia do geógrafo. O nosso convidado, Mauro, curtiu nas redes sociais. Eu fui lá, copiei dele, né? Dia do geógrafo. Profissional cuja área de estudo é a interação entre os diversos sistemas espaciais. Sistemas estes que podem ser social, econômico, político, geológico, biogeográfico. O geógrafo pode ser bacharel e licenciado. O bacharel possui habilitação para trabalhar com estudos ambientais, planejamento regional, mapeamentos e diversas outras atribuições. E o licenciado possui habilitação para lecionar geografia. Olha que coisa boa! Então, eu olho, ele olha, gente, que gente bonita aqui, né? Olha só, a Maria Erni, o esposo Carlos Tavares, gente, quanta coisa boa, hein? Vem cá, eu vou para você dar aquele anúncio bacana de que você está concorrendo hoje com muitos brindes, tá? Muitos brindes, então, vamos lá, WhatsApp 88282828, a fanpage da Transamérica Foz, no Facebook, é claro, e o telefone fixo, que aqui tá rendendo pra caramba, né? Que é o 3028-2828. Não se esqueça, gente, para participar de todos os brindes do Histórias e Memórias, você tem que mandar uma frase positiva com relação a Foz do Iguaçu. Eu te amo, Foz do Iguaçu, eu te amo demais da conta. E por aí afora, tá? E os brindes são entradas para o complexo do Museu de Cera, né? Wonderland, Você vai me fazer ler de novo, né? Daqui a pouquinho eu vou me embananar aqui, gente. Esse povo é ruim pra caramba. Lê só o nome dos dinossauros aí, tá bom. Só o nome dos dinossauros, tá bom. Nós temos entrada para o Parque Nacional, uma visita, né? Para duas pessoas. Então, eu acho que vale a pena você participar. Começa desde já, né, Pegoraro? Começa desde já. Temos kit. Temos hoje, o kit hoje. O kit do Parque Nacional de Iguaçu também. Ah, e o kit que vem o quatizinho, né? Quati. Eu quero. Então, não se esqueça que a frase está valendo para todos os brindes, tá? E aí, e não é a melhor frase, não é a frase mais bonitinha, nada a ver. É só para participar, o sorteio é normal. Agora, para o dia do aniversário da cidade, aí você vai caprichar, porque nós vamos escolher a frase realmente mais interessante, ok? É com você, Pegoraro. Então, hoje nós temos uma turma muito especial aqui, pessoas importantes aqui da nossa universidade, da UniOeste. Comemorou-se, né? Ou se comemora, melhor dizendo, esse ano, os 30 anos do curso de turismo da UniOeste. E nós não poderíamos deixar de convidar os nossos amigos, né? O professor Mauro Cury está aqui do meu lado. Bom dia, professor Mauro. Bom dia, Jorge. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês na Rádio Transamérica. Agradeço o convite, ser tão generoso. Desde que a gente se conhece, desde o Parque Nacional até a Rádio Transamérica, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Professor Mauro, a gente tem muitas histórias aí para contar também do Parque Nacional. Ele tem muitas histórias. Está chegando agora de uma pós-graduação na Espanha, né, professor Mauro? Um ano de trabalho bastante intenso lá, conhecendo o que de melhor existe de turismo, né, nesses países do primeiro mundo. Estou aqui também com a minha amiga Silvia Tomasi. Bom dia, Silvia. Bom dia, Pegoraro. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Transamérica. Muito bom ter você aqui conosco também. Eu lembro que quando eu cheguei em Foz do Iguaçu também... Aqui a gente não fala a idade, tá, Silvia? Aqui a gente não fala quanto tempo para as pessoas não identificarem, né? Mas quando eu cheguei... São todas desse século ainda. Quando a gente chegou aqui em Foz do Iguaçu trabalhar no Parque Nacional, as primeiras reuniões, né, do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, as primeiras ações, a Silvia estava lá sempre representando a UniOeste, o curso de turismo, né? O curso principalmente. De turismo, programa de revitalização, foram etapas assim, bem significativas naquele momento, né, Pedro? Muito bom. E você, nós temos mais convidados aqui também, Rita Araújo. Nós temos o Carlos Alberto também, que já está aqui nos nossos estúdios também, a Maria Erni também. Prazer estar recebendo vocês aqui. A conversa hoje vai longe, né? Vamos conversar bastante. Eu vou começar aqui com a Silvia Tomasi. Silvia, a primeira turma do curso de turismo da universidade. Não era UniOeste ainda, né? Não era, era Facisa. Como que iniciou isso? Você que começou a... Comecei a estudar na época. Começou a estudar na época. Não era professora, não, né? Vamos deixar claro. Ainda não. Isso foi em 84, 85, isso. Né? Isso. Foi em 84, foi a primeira turma. O curso ainda era semestral, eram 3 anos a formação, era um tecnólogo. E, assim, como começou, eu sei por pesquisa que nós fizemos na época com a Secretaria de Turismo ainda, no momento de constituição da Fostur, alguns documentos foram levantados, documentos importantes, pesquisa, foi uma pesquisa também histórica, aproveitando, né, o trocadilho aqui do programa, um resgate de todo um contexto de turismo que a cidade já se apresentava. E nós conseguimos encontrar um documento, não sei se esse é o único e válido, mas até agora é o que se apresenta, que ocorreu na cidade em 1980, o primeiro seminário de turismo de Foz do Iguaçu. E nesse encontro, entre outras solicitações dos participantes, era um curso de graduação na área de turismo. Então, assim, é um documento que representa, né, uma manifestação, um interesse na época da formação, de uma graduação específica na área de turismo. Mas essa história, assim, é algo, pelo menos, que a gente tem como referência. E eu não sei, desse encontro até a Constituição, quem foram os mobilizadores. Mas, assim, a identidade nossa, a referência é essa, desse primeiro seminário. E eu fui da primeira turma. Mas também não foi por vocação, não. Foi, assim, uma situação que dá oferta. eram poucas as formações de graduação na época, era contábeis, administração. Eu falei, ah, vou fazer turismo. E lá era eu já comecei a me indignar, né? Já comecei novo. A me indignar. Já comecei a estudar, me interessar bastante, enfim. Que bom. E você teve a oportunidade até hoje, nessa sua carreira de turismóloga, ser também professora e ser também coordenadora do curso também de turismo. Você passou aí por diversas fases, né? Inclusive a burocracia também do curso, você passou a fazer parte também. É, nem me fale, mas foi assim, ingressar como docente no curso de turismo foi... Um pouco depois, nós estávamos trabalhando com a constituição da Fostur e eu sei que ocorreu uma vaga na época. E eu falei, vou tentar, vamos lá contribuir. Então, essa participação no órgão oficial de turismo acabou influenciando bastante, porque você via a necessidade de um bacharel em turismo com algumas habilidades que o curso não trazia. E eu considerei isso importante na época. Eu falei, acho que eu vou dar aula, porque eu recebia muitos alunos de turismo no órgão oficial, tirando dúvidas que eu falei, nossa, mas isso é tão primário, tão simples. É lógico que você está no órgão oficial de turismo, é uma referência diferente de você estar numa sala de aula. Isso até hoje, é a teoria e a prática. E na época eu acabei me interessando, eu falei, acho que eu vou me habilitar para docência. E de lá para cá é isso, né? Passei por duas coordenações, foram períodos muito específicos do curso. Teve uma aproximação muito boa com a parte institucional da cidade. E, assim, o curso continua nessa composição. Com certeza. E se nós imaginarmos, né, como era isso na década de 80, o próprio turismo, né, professor Mauro? O turismo na década de 80, de 90, era ainda incipiente no Brasil, né? A gente estava começando a falar de turismo, né? E hoje nós temos aí uma universidade estadual, nós temos Universidade Federal, aqui também em Foz do Iguaçu, né? O complexo de estudo também acadêmico de Foz do Iguaçu mudou bastante, né? Não só Foz, né? Aqui toda a nossa região Cascavel, Francisco Beltrão, Guaíra, enfim, aquelas faculdades, né? Facisa, Facitol, Fecibel. São sete universidades aqui na região. Que formaram a UniOeste, né? Uhum. Rita Araújo, nós recebemos mais um convidado do programa, né? O Tadeu. Bom dia, Tadeu. Sim. Bom dia, Tadeu. Seja bem-vindo ao nosso programa. Maurinho, tudo bom? Acordou cedo, né, querido? Eu vim acompanhando uma bicicletaiada. Ah, ele já está praticando esportes já cedo já. Esse Rita, é você Tadeu. Tem alguma coisa para anunciar sim, aí, Rita? Sempre hoje? Tenho sempre, coisas né? boas para anunciar. Vamos ouvir uma música enquanto o Tadeu se encontra ali, porque está cansado, né? Veio correndo atrás da bicicleta. Nós vamos de James Taylor, Only a Dream in Rio. More than a distant land or a shining sea, more than the steaming green, more than the shining eyes, well they tell me it's only a dream in Rio, and nothing could be as sweet as it seems. On this very first day down, they remind me sun had been so soon forgotten. Often it's not, it's rotten inside, and the mask soon slips away. Strange taste of a dropping of fruit, romantic language of the Portuguese, melody on a wood. I'm floating in the summer breeze. Oh. Chickie, it's all right. You can stay asleep. You can close your eyes. You can trust the people of paradise to call your keeper and tender your goodbye. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, isso aqui hoje está demais. Me arruma um apito, Márcio. Me arruma um apito assim para botar ordem no recinto. Olha esse povo, e o Tadeu chegou e o troço, né? Pegou fogo. Tem que falar assim, ó. Tinha que ter uma relação de quem já morreu. Não, pra gente não errar, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Não. Gente, vamos lá, vamos participar através do WhatsApp 88282828, na fanpage Transamérica Foz e aqui no fixo 3028-2828. Você vai estar concorrendo a um passeio para duas pessoas nas cataratas. Ai, que lindo! E eu quero um kit do Parque Nacional, aquele que tem o quartzinho. Viu só? Vale a pena. Entradas para aquele o complexo do museu. Claro, olha que maravilha. Gente, participe, mande que a gente já vai sortear, ok? Tá impossível esse povo, hein, Pegoraro? Você viu hoje? Não, depois falam das mulheres. E não se é bem pudesse assim. Dizer, falar o que tá acontecendo aqui no intervalo, né? Nossa. É impossível, nossa. Né? Censura. Os comentários aqui. Mas eu vou dar continuidade aqui com o professor Mauro, que está aqui do lado. O Tadeu já está fazendo parte da nossa bancada aqui. Nós admitimos ele aqui já na nossa bancada. Professor Mauro, me conta um pouquinho da tua história também, para nós, para os ouvintes da Transamérica. Você é natural de onde, Mauro? Eu sou natural de Uberaba. Você é mineiro, né? Sou. Você tem um jeitinho, né? Tranquilo. Eu vim para Foz do Iguaçu em 1986, para trabalhar no Colégio Anglo-Americano, num período que a escola tinha 14 mil alunos. E nesse período eu conheci a Facisa, e tive a oportunidade de entrar como professor substituto e depois participei do primeiro concurso público da União Oeste, que na época era FUNE Oeste, né? E entrei justamente como professor de geografia para o curso de turismo, que até então eu tinha uma ligação muito próxima com a geografia física. E a partir daí eu tive que me adaptar à geografia humana, à geografia do turismo E, por fim, saber que o curso de turismo de Foz do Iguaçu era praticamente que entre os... Havia somente 10, 12 cursos no país, sendo que o curso foi fundamentado em 1970, como primeira universidade em Embu-Morumbi, e depois Foz do Iguaçu passou a ser referência pelo curso também, quando eu fui coordenador em 1990, 91, pela primeira vez. Foi uma experiência muito, muito rápida para mim, porque eu era muito jovem, eu tinha somente 26 anos. E, na época, a professora Liliana Cuicla coordenava o curso e trouxe a possibilidade de, pela primeira vez no Brasil, um curso de especialização em turismo fora da Universidade de São Paulo, em convênio. E eu coordenei esse curso aqui por parte de Foz do Iguaçu e a professora Doris Huschmann na USP, em São Paulo. Isso foi para nós uma experiência muito grande, porque vieram profissionais que nós jamais conhecíamos, sabíamos que eram pessoas gabaritadíssimas, mas que nós tivemos a possibilidade de estar junto com essas pessoas, que foi o professor Mário Bene, a professora Sara Bacal, a professora Miriam Rijoski, né, e tantos outros professores que vieram para Foz do Iguaçu nos dar aula. E foi uma experiência encantadora, porque através daí, o grande desafio para a gente que era professor na época aqui, e como para qualquer professor do Brasil, é porque não havia livro específico editado dentro do Brasil com uma bibliografia específica em turismo. Os livros eram mexicanos, eram argentinos, e a gente tinha que importar esses livros, era muito caro. E, enquanto coordenador, um dos grandes desafios também, que a Silvia até comentou, é porque o curso é multidisciplinar, não é um curso engessado, exato, como uma matemática ou um curso de ciências exatas ou ciências de saúde. É um curso multidisciplinar e ele tem que se fazer pela diferença. Também, né, Mauro, não é só multidisciplinar, assim, ele também é um curso que não tem conceito. Acho que cada dia muda o conceito da atividade não, turística. Não, o conceito, né? Ele existe, não, claro. Senão não existe não, o curso. Muda, ele muda. Ele é mutável. Ele é mutável. Eu vou conciliar vocês dois. Vamos chamar que é um curso flexível. Ele é extremamente flexível. E ele tem que acompanhar o que está acontecendo na atualidade. É. Exatamente. A gente vem de uma época em que a tecnologia... de um tempo de um fax, e hoje em dia você tem um smartphone na mão, as questões que mudaram em viagens e planejamento e organização do próprio turismo, isso foi muito rápido e a gente assistiu isso. Como também eu estou falando do material didático, material bibliográfico, hoje o Brasil é um dos maiores editores de livros de turismo do mundo. Tá? Ele já ultrapassou o México, já ultrapassou a Espanha, e nós temos um editorial de turismo excelente dentro do nosso país. Quer dizer, isso nós assistimos acontecer, nós assistimos essa mudança curricular. Né? Quer dizer, a Silvia estudou numa turma junto com Tadeu, que foi de 3 anos. A primeira mudança pedagógica que acontece dentro do curso da União Oeste, eu participei junto com a professora Liliana, com a professora Maria Odete Rolon, né? E a professora Doris Huschmann veio de São Paulo para dar uma assessoria para a gente, para o curso transformar num curso de bacharelado em 4 anos, que é essa estrutura que tem hoje. Então, isso foi uma coisa muito inovadora para a gente. Com isso, foi passando. Né? E o curso foi mudando e muitos projetos houveram. Eu quero aproveitar até a oportunidade, né, Rita, a gente mandar um bom dia para a professora Maria Odete Rolon, que já esteve aqui no nosso programa também, deu aula aqui para nós nessa bancada sobre a história de Foz do Iguaçu. Eu acho que a Odete tinha que ter tombada como patrimônio cultural. Verdade. Patrimônio. Era um patrimônio. Da academia. Um dia vão falar isso de nós, hein? Cuidado. Tá? Daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar com o Tadeu aqui. Okay. Tadeu está doidinho para conversar, para falar para a gente aqui. Está com o que está fora. E o Tadeu, ele também foi da primeira turma, né? Vamos chamar de Uniwest, né? Não era Uniest, mas vamos já chamar, Facisa, né? E você foi colega da Silvia, é isso? Na primeira turma? Esse curso... Ele você vai falar de mim, Tadeu? Não. Eu tô com medo. Esse curso, ele começou, assim, é um curso temporão, né? Ele começou em abril de 85, né? E foi um curso que ninguém esperava. Assim, e também ele mudou a característica cultural da Facisa na época, né? Porque era só curso de administração e contábeis. E de repente veio dois cursos diferentes, né? Que foi letras, que foi turismo, né? Verdade. E todo mundo ficou, nossa, que bacana, faz o negócio, tá mudando, né? É. Imagina, gente, naquela época era só a Facisa com quatro cursos, uhum, né? E mais legal ainda que os dois cursos, ele houve uma demanda de acadêmicos novos, mas que já tinha uma experiência de outras faculdades atrás, sabe? Verdade. Então, vinha gente que já era formada em outros cursos, né? Que estava morando em Foz do Iguaçu, que não tinha faculdade nenhuma, né? Então, vou fazer, né? Aí foi assim, foi um grupo de testas de ferro, porque tudo era novidade, né? Caía professor de paraquedas. Cobaias. Bom, né? E Tadeu, a Maria Erni foi tua professora também? Não. Ah, eu tenho que perguntar, gente, olha só. Aliás, em Foz do Iguaçu, depois que da nossa turma, que ela formou em 87, né? 87. Saiu um monte de professor, entendeu? Isso que eu fiquei de cara também. Meu Deus, agora todo mundo não arrumava trabalho e ia dar aula, né? Gente, bom, que bom, né? Que bom. Temos Olha muitos só. Professores aí. Temos, mas vou aproveitar que o Tadeu estava falando, né? E a gente já vai dedicar uma música para esse menino que adora o Gonzaguinha, o que é, para Tadeu legal. Vilalba. Vamos lá, Domingão. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Pois é. Vamos fazer uma... Ah, meu Deus, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Yeah. que achar um aluno da noite. Histórias e Memórias. Segundo. 10 horas e 29 minutinhos, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Até então. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. No Dia dos Namorados, a Transamérica vai atacar de cupido e proporcionar uma noite inesquecível para um casal de pombinhos. Promoção Dia dos Namorados Transamérica. Participe e concorra a uma hospedagem no Hotel Slaviero com um jantar romântico no restaurante Locanda. Faça uma declaração bem apaixonante e marque seu amor no post da promoção na fanpage da Transamérica Foz no Facebook. A declaração que receber mais curtidas será a grande vencedora. A divulgação acontece sexta, dia 11 de junho, no Transmania Transamérica. Participe! Promoção assim é pra se declarar e curtir. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, hoje tá... Cadê? Cadê o pegoraro? É hora de lanchar, mas gente, que povo! Olha, de manhã, isso aqui se fosse à noite, não sei não. Num domingo de manhã e tá essa festa toda, né? Olha lá, ó, é bolo, é café, isso aqui virou uma feira, né? Mas tá bom, pegoraro com você, vamos continuar com os entrevistados aí, vamos, né? Vamos lá, o Márcio aqui me sugeriu aqui que o salgadinho tá bom hoje, né, Márcio? vamos continuar aqui. Eu queria saber de vocês sobre a profissão, sobre o curso, né, de turismólogo. Qual é a direção desse curso? É mais para... Que formação que tem esse profissional hoje aqui de Foz do Iguaçu com relação ao curso de turismo? Eu vou começar? Pode ser. Então, as mulheres, né? Primeiro. Bem, quando foi... Deixa eu dar só uma partezinha. Depois você segue, Silvia. Quando a gente foi fazer esse segundo projeto político-pedagógico do curso, a maior preocupação nossa era que a maioria das cidades brasileiras tinha um perfil de ser um perfil emissivo, de cidades emissivas, né? E Foz tinha uma característica muito diferenciada, que era uma cidade eminentemente receptiva, né? Tinha que ter uma característica muito próxima com os cursos do Rio de Janeiro ou com cursos de Salvador, que na época estava sendo fundado também. E Foz do Iguaçu era uma peculiaridade. E, a partir daí, não só isso, né, a gente começou a pensar muito na missão do curso. O que a gente queria colocar no nosso mercado de trabalho? Que profissional era esse? Além da preocupação constante com os professores, que vinham de áreas específicas e tinham que falar uma língua que era ligada ao turismo. Então, era um professor formado na área de Direito que queria dar aula sobre separação. Não tinha nada a ver. Então, você tinha que trabalhar com processos que eram ligados a turismo. Não, mas então era assim. A gente tinha que fazer, além de você ter o professor, você deveria moldar o professor para o perfil do curso. Então, esse era o maior desafio que a gente teve durante todos os anos e até hoje é. Eu lembro que na época da Facisa, antes de vocês, da União Oeste, se o professor chegava e não tinha característica nenhuma, não tinha perfil nenhum do segmento e da filosofia do turismo, a gente tirava. A gente fazia o maior tumulto e tirava o professor. Hoje eu tenho... Nós mudamos uns 3, 4... Sim. Tá vendo? Não, bastante, viu, Mauro? Lembra? É, isso tá foi. Vendo? Isso é uma característica do curso, porque o próprio aluno começou a exigir o que ele queria e nós também começamos a exigir muito, principalmente coordenação de curso. Era um papel fundamental, porque a gente tinha que praticamente fazer um plano de aula junto com o professor e falar para ele, olha, você tem que dar isso. O seu assunto é esse, você tem que trabalhar assim. Aí. Se você não trabalhar assim, nós vamos ter que pensar numa outra forma de como agir. Né? Então, foi assim que muitos professores tiveram que entrar e se adaptar de acordo com o que o curso e o mercado necessitava. Uhum. A partir de então, foi um pensamento constante entre professores, alunos, o colegiado de turismo começou a existir, com a participação de alunos e professores. Já a universidade, gente saber, né, Mauro? Já a universidade. E a partir de então, a gente começou a ter uma nova estrutura, é, junto com a União Oeste. Aí a Silvia pode continuar, porque ela teve um papel também muito importante. A Silvia era para começar. A Silvia, como os outros, outros todos, coordenadores que passaram todos os outros. E junto direção, com a gente. Direção também direção de centro, direção da universidade também. Então, foi assim, até esse resgate que o Mauro fez é muito importante, porque foram quatro alterações do projeto político-pedagógico e o curso, a formação dele é para a área pública. Então, assim, você vê que, eu não sei, eu até falei da referência de estar no órgão oficial de turismo na época. Sim. Porque você tem que falar sobre bens públicos, sobre interesse público. E o resgate que o Mauro fez com relação ao mercado, ele conflitava muito. Tanto que hoje você fala em hospitalidade, você fala em cidadania para o turismo. Sustentabilidade. Então, sustentabilidade. Então, você está tratando mais de princípios e valores na formação de um cientista social. Que não se discutia isso na época. Então, assim, vamos respeitar, porque é difícil você colocar os óculos do presente no passado, senão você cria né, uma distorção. Mas a formação ainda é, e ela está ficando cada vez mais aprofundada para a administração pública. E nós acabamos, eu e um grupo de professores, nessa última revisão, matérias importantes, importantes, nem precisava do atributo, mas eu digo assim, filosofia... Então, são matérias que instigam o pensamento de uma sociedade, dessas alterações, dos fenômenos e comportamentos, da mudança até da forma do educar. Então, assim, quem entra hoje fazer o curso de turismo, o aluno, eles não deixam dar aula no primeiro ano. E para a galera, porque eu acho que eu faço um limpa geral, né? Porque eles acham que entrou lá para formação, para viajar, para ir para o mercado de trabalho. Você não precisa ficar 4 anos numa universidade para... Trabalhar em hotel, iniciativa privada, livre concorrência está aí, a constitucional, ficar em balcão acabou. Atendendo, né? E também porque é uma situação assim, é uma formação de 4 anos. Eu falo para ele, é uma reflexão. Imagina, você vai cuidar de uma sociedade, você vai cuidar de um destino. E eu dou aula de 2 disciplinas que acabam fortalecendo essa questão, esse olhar. Então, assim, somado com geografia, que é fundamental, porque é uma questão de relação de espaço e tal. Nem muito por esse lado, senão a gente vai acabar dando aula aqui, né, Mauro? A Unioeste está em greve, nós estamos assim, loucos para dar aula. Quero debater aqui o assunto, mas né? Já que a universidade está em greve. Mas é mais forte mesmo. Eu acho que uma das coisas fortes que a gente está... E o mercado não aceita muito isso. Eu acho que uma das coisas primordiais que hoje está acontecendo dentro do curso é o viés de pesquisa que está havendo dentro do curso. Eu ia então, puxar isso. Nós temos, eu lidero um grupo de pesquisa que é chamado Turismo e Hospitalidade, registrado no CNPq, e já tem um grupo de alunos que fazem parte de iniciação científica, com PIBIC, bacana, com bolsas, né? E a gente tem praticamente um mercado para pesquisa, um campo muito grande em Foz do Iguaçu, não só de demanda, mas também em patrimônio cultural, em patrimônio natural, como um parque Nacional do Iguaçu, né? E tantos atrativos que a cidade tem, e isso torna-se um verdadeiro laboratório vivo para o nosso aluno que mora aqui em Foz do Iguaçu, que é diferente de qualquer outro aluno que faz turismo em qualquer cidade desse país. Essa peculiaridade de fronteira que nós vivemos também é um grande viés que nós temos no curso. Verdade. E também, não só a pesquisa, né? A gente hoje tem uma preocupação enorme com o que o nosso aluno quer, o que ele quer pesquisar. E estamos percebendo também que de uns anos para cá, alguns nossos ex-alunos hoje já são mestres, já são doutores e já são professores universitários. Que orgulho, então, gente, isso é um orgulho enorme para nós. Nossa. Né? Já estão nós colaborando. Temos um grande já, número de alunos que já atuam no exterior, principalmente no mercado de cruzeiros marítimos. Uhum. Nós temos alunos que trabalham já em grandes hotéis na Europa, e o nome de nos Foz Estados do Unidos, vai estar sendo e lembrado. Foz do Iguaçu sendo lembrado lá fora. Ai, então, isso para nós é uma satisfação enorme. Nossa, que bom, né? Eu sou testemunha também sobre isso, né, Rita Araújo? É muito bom a gente estar trazendo essas pessoas aqui, exatamente, né? Pois que é. Nós sempre falamos que o nosso programa é uma colcha de retalhos, né? Verdade. Nós vamos costurando aqui, vamos... E aprendendo cada aprendendo domingo, hein? Muito. Deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que Foz do Iguaçu, junto com o curso de turismo, ele começou a mudar a característica cultural da cidade e a parte mais legal, que é essa parte do social. Porque Foz do Iguaçu, ela começou a crescer depois de 85, das diretas, né? Porque quem elegeu o prefeito aqui era o presidente da República, né? E eram militares. Então, e é legal porque todo mundo compara Foz do Iguaçu. Ah, porque São Paulo é assim. Ah, porque é com os grandes centros. Rio, entendeu? De Janeiro. E a gente é referência. Isso que é legal, entendeu? E isso que é interessante, é místico, é mágico para nós aqui, sabe? Isso parece que tem coisas que tem a ver com a gente, né? Parece que a gente deu um pouco de sementinha, né? E é um pouco de medo também, porque Foz é uma cidade que... Eu lembro que na época a gente ia fazer alguns projetos, né, que tinha a ver com o atendimento ao turista, né, o senso de atendimento, né? Ah, não pode fazer porque envolve o DNR. Ah, não pode fazer porque... Então, é uma cidade super atípica, né? E ela cresceu com o curso. E o curso ele também deu essa alavancada para o crescimento cultural da cidade. Mas acho que tem que aproximar mais. Eu sou testemunha também aqui, ocular da história, né? Como repórter esso. Testemunha ocular da história. Tá todo mundo de óculos. Tem a ver com a idade nossa aqui. Cadê teu óculos? Porque nós sentimos também nesses últimos anos no Parque Nacional do Iguaçu, o curso de turismo foi muito importante e é muito importante. Exatamente nessa geração de pesquisa, né? Uhum. Então, o aluno hoje, o acadêmico, é obrigado, né, a fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Então, ele vai fazer na Itaipub Nacional, no Parque Nacional do Iguaçu, enfim, nos atrativos turísticos, vai levantar a potencialidade do turismo da cidade, sim, a quantidade de pessoas, a qualidade desse turista, comportamento. Então, esses dados acabam sendo muito importantes até para a própria cidade, né, para essas instituições que estão aqui hoje representadas, e mesmo sendo do poder público federal ou estadual, eles também têm que seguir essas orientações e esse banco de dados que é produzido hoje, né, por esses acadêmicos, é realmente muito importante. Deveria até utilizar mais, né? Com certeza. O Mauro falou desse grupo de pesquisa, porque assim, você tem uma pesquisa, ela tem que ser sistematizada e ela tem que ter uma tradição. E eu acho também que deveria ser tratado com mais assim, carinho e as pessoas, e as entidades que tem em Foz do Iguaçu, deveriam buscar mais ali em loco, porque, gente, tem o Marco das Três Fronteiras, tem as prainhas. A gente vive falando que Foz do Iguaçu é uma cidade receptiva, que ela começou a ser emissiva agora porque a gente melhorou a nossa qualidade de vida, então a gente quer viajar também, né? Então, já que é um laboratório para os acadêmicos aqui, tanto na parte da UNILA, e social, antropológica também, nas questões da América Latina, por que esses nossos atrativos estão esquecidos, acabados, detonados, né? Por que eles não entram também na lista de pesquisas para as questões acadêmicas também? Deixar o Mauro responder esse questionamento aí. Tem toda também por trás uma questão que a gente não gosta muito de entrar também, né, Rita? Que é a questão política, né? Isso é uma questão política que não compete ao curso. A gente não compete ao curso. Mas como sugestão. Tadeu, dá licença, só um instantinho. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu só quero voltar à conversa do Jorge, porque quando ele falou de pesquisa, o curso tem um detalhe muito importante. Que quando existem os parâmetros curriculares nacionais, exige-se que tenha estágio supervisionado. É uma coisa onde o aluno vai atuar dentro de uma empresa e trabalhar vendo a realidade que ele quer trabalhar dentro de turismo, que a gama é imensa, são mais de 45 áreas dadas pela OMT. Uhum. 54, desculpa. 54 áreas. Agora, além dele ter essa obrigatoriedade no curso de graduação, o nosso curso tem um diferencial, que é o trabalho de conclusão de curso, que é um viés de pesquisa que nós resolvemos dar no curso. Então, isso é um diferencial a mais que o curso da União Oeste tem. Então, ele faz uma publicação. Hoje, ele não tem um trabalho de monografia, ele faz um trabalho ele faz um artigo científico e apresenta para uma banca examinadora. Então, isso acontece. Com o assunto que foi levado agora pelo final, eu tenho muitas coisas ainda a dizer, que o assunto delonga muito. O curso tem N projetos dentro da biblioteca relativo aos atrativos turísticos que estão abandonados, porque existe uma falta de vontade política em Foz do Iguaçu. Sabemos que a cidade ela é governada por pessoas que fazem o turismo como donos do turismo de Foz do Iguaçu. Infelizmente, nunca tivemos um secretário de turismo que fosse um turismólogo. Eu concordo. Infelizmente, isso. Embora temos políticos da cidade que são formados em turismo e têm vergonha de dizer que são bacharéis de turismo. Sim, senhor. Né? Então, isso tudo é falta de valorização que a própria sociedade de Foz do Iguaçu não dá ao curso de turismo. Algumas pessoas dão e valorizam muito. E a gente muito agradece, e algumas entidades também. Uhum. A gente não esquece. Mas nós temos empresas em Foz do Iguaçu que não admite fazer estágio aluno do curso da União Oeste. Seja em hotelaria ou seja em turismo. E uma cidade eminentemente turística, né? Uma cidade que vive do turismo, praticamente. A nossa economia hoje maior é a energia elétrica, que é por causa de Itaipu, mas os maiores serviços é ligado à área de turismo. Tudo a ver. Então, eu digo a vocês, Foz do Iguaçu é uma cidade que eu amo, estou aqui há mais de 28 anos. Ele vai ganhar o brilho. Vou para 30 anos quase que eu estou aqui. Olha o sorrisão. E digo a vocês uma coisa. Foi uma cidade que me acolheu, uma cidade que me deu muitas oportunidades. Se eu sou o que eu sou, graças a Foz do Iguaçu, né? Sou agradecido pelas oportunidades que eu tive dentro do curso de turismo, certo? Mas a gente sabe que muito falta reconhecimento ainda para a profissão de turismo. Não só em Foz do Iguaçu, mas no país todo. Verdade. Isso é uma grande verdade. E temos um patrimônio enorme dentro da nossa cidade, que não é só o Parque Nacional, mas é toda a memória de um povo que se fez em Foz do Iguaçu, que construiu essa cidade, que fez dessa cidade ser o que ela é hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? Falar que Marco das Três Fronteiras está lá abandonado, falar que uma coisa está aqui solta, perdida, não. Existe vontade política. Sabemos que essa cidade tem dono. Mas está abandonado. Aí é problema de quem governa. Aí é problema de quem governa. Dá licença. Né? Deixa até o Tadeu, o Mauro aí falaram de um lado. O Mauro está até com calor aqui. Nossa, o Mauro até tirou. Está tirando. Uma confissão aqui, né, Mauro? Muito bom. É um programa de verdade. Vamos dar um abraço coletivo no Mauro. É o amor por Foz do Iguaçu. É o amor pela cidade. Fala, Silvia. Eu acho que esse conflito é importante. Não aqui, né? Não estou falando aqui. Mas, assim, a cidade é temperada disso. Eu acho que se não houvesse essa situação de o que fazer, também você não, né, não tem, é um desafio. Mas, assim, ninguém está aqui para entregar a tarefa de casa para o outro, né? Verdade. Mas dizer assim, que dependendo de cada olhar... Então, Tadeu tem um olhar com relação ao Marco, o Mauro também, mas, assim, o Marco das Três Fronteiras, ele tem lá uma empresa que eles estão há muito tempo discutindo uma licitação... E, por conta disso, está lá parado. O que não tira também, não desonera de maneira nenhuma um órgão oficial de turismo, o governo do estado do Paraná, de botar a mãozinha ali e falar, vamos cuidar. Tem a galera da escalada, eu falo isso porque eu participo, estou um pouquinho ausente, mas assim, nós vamos lá no Marco e também no Espaço das Américas, faz escalada ali. Eu estou dizendo assim, a gente percebe essa ausência discussões da mão do como Estado, essa, sabe, como Mauro? Essa que surge dentro de sala de aula, surgiu ideias como Bosque Guarani, surgiu ideias de Costa Oeste dentro de sala de aula, de batalhão, de tantas outras coisas. As praças linha, públicas, assim, ó, né, da cidade. Não precisa nem falar de... Não precisa ir muito a longe. A linha turística, por exemplo. Quantos anos é discutido isso dentro do curso? Há duas décadas. E nunca saiu do Mas assim, lugar. É vontade política. Rita Araújo, é vontade política. Você viu que eu previ que ia sair faísca. Vai, vai estar encostando. Mas eu já sei. Essa quando faísca, se fala mas, em turismo, sabe como eu vou acalmar essa faísca? Eu vou dedicar uma música pra Silvia, que vamos eu sei que ela gosta. De Legião novo? Urbana será. Meu pai. Histórias e memórias. Tire suas mãos de você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Olha lá, gente, tá acabando o bolo. Quem quer trazer bolo pra gente aqui que estamos aceitando, né? O bolo tá acabando, pega o horário, vamos lá? Com você. Viu, só não para de chegar gente importante hoje aqui no nosso programa aqui. Ó. Gilson Borges aqui, bom dia, Gilson Borges. Também tem muito a ver com o turismo de Foz do Iguaçu. Eu queria lembrar, Rita Araújo, que cada um dos nossos entrevistados hoje vai estar recebendo livro... Memórias do Parque Nacional do Iguaçu. Livro Meu Vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu. Um livro de autoria do Marcos Sá Correia. O teu quintal, né, Pegorá? É, nosso quintal, quintal de Foz do Iguaçu, né? E importante aí, cada um vai estar levando, então, aí para sua coleção, para sua biblioteca aí, os livros do parque. Nós temos mais gente aqui fazendo parte do programa. Eu queria fazer uma rodada rápida aqui com essa bancada. Com o professor Mauro, com o Tadeu e com a Silvia também. Para as considerações finais, o que faltou nós falarmos um pouquinho? Faltou muita coisa, né? Bastante coisa. Vai ter a segunda parte, o programa, mas vai continuar. Vocês vão estar aqui conosco novamente aqui e continuando ainda hoje, né? Nesse programa. Mas o que ficou faltando, Mauro, para a gente falar sobre o curso de turismo da UniOeste, sobre... essa situação, falamos muito aqui do Marco das Três Fronteiras, do Espaço das Américas, alguns espaços abandonados de Foz do Iguaçu, como que está o mobiliário, né, turístico de Foz do Iguaçu? Eu vejo que muita coisa ainda tem que ser revista, tem que ser resgatada pela memória e ter um cuidado com o nosso patrimônio, que é ligado à história de Foz do Iguaçu. Esse programa, essa iniciativa que você está tendo é uma maravilha, porque com isso a gente traz um pouco da nossa história viva de Foz do Iguaçu. Isso é muito importante, porque a cidade, apesar de ter 100 anos, ela é muito jovem, né? E a gente precisa guardar isso com muito carinho, porque isso é o que nós construímos, o nosso bem maior, que é a nossa memória, né? E o curso de turismo, eu... jamais pensei que um dia eu fosse sentar numa bancada e falar sobre ele, já com 30 anos, e parece que foi ontem, que tudo começou, né? E a gente tem que saber que a maior propriedade nossa é fazer as coisas com muito amor e muito bem feito. Fazer como se fosse para nós mesmos, para o nosso filho. Então, isso é o próprio resgate que a gente tem. Essa tá hoje aqui foi muito importante, com você, que é um grande amigo, com amigos que estão aqui dividindo essa bancada comigo, a professora Silvia, o Tadeu, a Maria Erni, o Carlos Tavares. E tantas pessoas importantes aqui que me deixa emocionado. Que emoção, né, que gente? Porque a gente que é de fora, né? Eu que sou, vim de fora, tá aqui hoje falando sobre a história de Foz do Iguaçu. Para mim é muito importante, muito bonito. E é o meu trabalho, é de onde eu vivo, porque eu sou eminentemente professor, né? A meu chão é professor. É a sala de aula e dá pra falar e a pesquisa. Aquilo que sempre a Rita fala de Foz do Iguaçu, né, Rita? O professor Mauro é um dos professores que talvez tenha falado nos últimos tempos aí bem de Foz do Iguaçu pelo mundo todo, né? Ele esteve agora na Espanha falando de Foz do Iguaçu, esteve em Barcelona, esteve em Cuba apresentando trabalhos. Foi. Em vários... No Canadá, Estados Unidos. Então, é o nome de Foz do Iguaçu que está indo com trabalhos científicos, acadêmicos, que é muito importante. Tadeu, o que faltou a gente conversar? Bom, o Mauro esteve por aí fazendo a parte acadêmica de Foz do Iguaçu, né? Acho das universidades. E eu sou entre os dois aqui que não virei acadêmico. Eu virei profissional da área de turismo, entendeu? Isso, eu me formei no curso de turismo e saí para a parte, para o lado comunitário, social, prático, de planejamento, né? Então, eu viajei bastante por aí com o Carlos, né, que era meu parceiro mais também, que a gente fazia e participava de todos os eventos internacionais que tinha interesse em turismo mundial, que a gente usava o plano de fundo Foz do Iguaçu para divulgar lá fora, porque... Esse movimento que existe hoje aqui em Foz do Iguaçu não é porque foi 5 anos atrás. Isso aí é de longo prazo, né? De você fazer captação, de você divulgar Foz do Iguaçu nos principais eventos do mundo inteiro, né? Participar de eventos em Berlim, de eventos no Chile, de eventos na Argentina, criar novas ferramentas de captação, que são os roadshows, os workshops, que isso foram criação de práticas que na época era o Arco Senhor Turismo, que era a Fostur, né? que era uma empresa que acho que alavancou um pouco o Foz do Iguaçu para o mundo, né? E eu acho que a gente... Eu tenho o maior carinho. Quando a Rita posta as fotos, já me dá um treco. É verdade. Então, acho que a gente tem que cuidar mais um pouco da nossa cidade, sabe? Eu lembro que o primeiro conceito que eu aprendi foi assim, quando você vai receber uma visita na sua casa, você corre, limpa banheiro, limpa a cozinha, limpa a sala... Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui em Foz do Iguaçu, começar com a gente, sabe? Limpar a tua vida, limpar teu jardim, limpar a tua vida da tua casa, cuidar do lixo, né? Eu acho que Foz do Iguaçu é uma cidade que é referência mundial, tanto na parte de ambiente, né? Na parte social e na parte industrial que está lá de Itaipu. E agora em referência acadêmica, né? Com as universidades aqui em Foz do Iguaçu. Verdade, muito bacana. Bem. Silvia. Estamos aí terminando esse bloco, você vai fechar essa costura toda aqui. Meu Deus, eu tenho que começar com você, então. Não, eu acho que respondendo o que faltou com relação ao nosso debate, também ao curso de turismo, eu acho que é uma tarefa aí para quem está vindo, sabe? Nós deixamos aí uma história, quer dizer, falando aí o Mauro, né, todo o mérito, deixou, ele falou que trabalha com toda essa dedicação, é um legado, né? O que você está deixando é um legado, o que todos têm a deixar aqui é um legado. E o curso de turismo, ele daqui de Foz e outras regiões, ele volta ao que era no início, está voltando a ser um curso tecnólogo. Quer dizer, assim, são tendências, situações para serem observadas e mais uma adaptação. Eu acho que a cidade está aí, a cidade é viva, ela é orgânica, é isso. A gente não tem que se lamentar, tem que se adaptar e construir da maneira de uma maneira que aqueles que precisam e necessitam mais possam se sentir inseridos. Nós temos que dar resposta para esse mercado. Então, você, também falando, sendo um pouquinho otimista e crítica, você sai por esses corredores turísticos, são pessoas vendendo pano de prato. Então, assim, é uma resposta. A cidade está cheia de leituras. Então, eu acho que quem está se formando agora vai ter essa tarefa, essa missão de pegar uma sociedade contemporânea, totalmente diferente de valores, com outros princípios, e tocar o barco, né? E continuar aí pedalando, fazer um pouco melhor do que a gente fez. É sempre isso. Quando você pensa em legado, em sustentabilidade, é deixar um pouquinho lá para frente também, né? A gente tem a hora de participar, mas também tem que saber a hora de sair, não é mesmo? sair com elegância, com um grande sorriso. Sei bem como né? é isso. Sei sabe, bem né, como agora, é isso. Ficar um pouquinho distante, eu tive isso, né? Eu participei do órgão oficial de turismo desde quando começou, Foz Tour. Eu era assim, né? Ah, meu Deus, sai, tira ela da reunião. Tira ela... Por quê? Porque você fala de interesse público, você fala de bens, você fala de cidade, você fala de administração. Por mercado que eu vi isso. Mercado que é dinheiro no curto prazo. E por não pensarmos no longo prazo, é que hoje boa parte do que nós convivemos com essa realidade é resultado disso. E acabei indo, né? Fiz outra formação, mas também para ajudar no curso de turismo, que eu sentia falta, fiz direito. E hoje eu estou um pouco fora desse contexto. Eu permaneço na área de turismo porque eu continuo dando aula, gosto da pesquisa, me instigam todos esses problemas... E eu sei que eu posso contribuir um tanto mais. Não sei se eu vou estar no próximo programa, né? Mas assim, muito obrigada aí pelo convite. Um salvo, né, Mauro? Nossa. Um salvo para todo mundo. Perfeito. Maravilhoso. Um dia maravilhoso aí. Foi maravilhoso. Boas energias. Resgatar o curso. Acho que um encontro bacana. Não, nós tá bom, muito obrigada aí pelo horário, a Rita, a galera Transamérica. Nós é um bate-papo agradecemos muito bacana. Porque é importante, né? Todos esses depoimentos, né, pro programa. A missão do nosso programa, né, digamos assim, é exatamente fazer esse resgate né, da memória de Foz do Iguaçu, a memória da cidade, das suas instituições, né, de todo o trabalho que foi feito já aqui, que, como você mesmo falou, foi pavimentado. Né? Eu acho que sempre é importante assim, né, Rita Araújo, a gente entregar o nosso melhor legado é você entregar algo melhor do que você recebeu. Com certeza. Então, essas pessoas aqui iniciaram um trabalho, né? E fizeram a sua história, estão fazendo, né, a sua história na cidade e entregando um produto muito melhor do que eles receberam, né? Você tem recados aí. Tenho para eles, para essa turma de turismo maravilhosa aí, né? O Histórias e Memórias deixa para vocês uma chuva de prata com Gal Costa. Nossa, vamos dançar! Que maravilha! Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata. adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano. Pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. No Dia dos Namorados, a Transamérica vai atacar de cupido e proporcionar uma noite inesquecível para um casal de pombinhos. Promoção Dia dos Namorados Transamérica. Participe e concorra a uma hospedagem no Hotel Slaviero com jantar romântico no restaurante Locanda. Faça uma declaração bem apaixonante e marque seu amor no post da promoção na fanpage da Transamérica Foz no Facebook. A declaração que receber mais curtidas será a grande vencedora. A divulgação acontece sexta, dia 11 de junho, no Transmania Transamérica. Participe! Promoção assim é para se declarar e curtir. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Vamos lá, a gente começa aqui de só abraços, tá bom? Muitos abraços aqui para o Jorge Rafael de Paula, Washington Martini, Carla Gabriele, Rogério Costa, Ademar, o nosso Ademar. Gente, desde o primeiro programa, fiel. Ademar, Wagmaker ou Wagmaker, é tudo Valdemar, né, Pegoraro? Tudo Valdemar. Vamos lá. Posso dar meus abraços aqui também? Dê um abraço aí que eu dou um abraço daqui, né? Fica então, tudo abraçado. Lá. Dona Neida, de Cascavel, Bruno Lucas, de Cascavel, estão nos ouvindo, nossos ouvintes fanáticos lá de Cascavel. Manda aí, Rita. Ok. Ayobi Paqui, Michele Lemos, Daniela Joacir, Edjane Rolim, Edmar, Marcelo Santos, Caroline Bertolini. Oi, Caroline Bertolini. Caroline Bertolini já é minha amiga até no Facebook, né? Um abraço para você, querida. Vladimir Lunardi, Vilma Maria, Rosilma Souza, Israel Marili, Tamiles Marques, Hermi Cotardo, Flávia Maria, Júlia Liel, Salete Biasos, Esdras, olha que bacana, Esdras Reis, Elizer Eliandre, Ana Paula Melo, Hermânia Jagletti, Carol Fernandes, Tatiana Luciano, Alexandre Souza dos Santos. Esses nomes aqui, peraí que o Tadeu tá mandando aqui também, olha... Tereza e Adriane Vilauba, com beijos do Tadeu para vocês aqui. Eu tenho histórias mais um e memórias. Eu mais, tenho um. Mais um. Vamos aqui, lá. Ó. Márcia Portinho, olha que beleza aqui, Rita. Márcia Portinho escreveu para gente. Parabéns pelo programa. Hoje está ótimo, contando a história do curso de turismo. Sim, eu também concordo com ela. Hoje e todos, né? Todos têm o seu especial. E já já vocês vão gostar mais ainda, porque Marieni e Carlos Tavares, nesse casal que a gente estima muito... Vamos continuar com esse grande bate-papo aqui. Então, gente, é tanto abraço que eu estou me sentindo abraçada já aqui, ó, de tanto abraço. Muito obrigada, eu estou amando ver essas participações. E no final do bloco, o sorteio. Claro, você ainda pode estar ligando para o nosso WhatsApp, para o telefone fixo aqui, para a fanpage da Transamérica. 88282828 é o WhatsApp. Fanpage Transamérica e o 3028-2828 é o fixo. Gente, tem muita coisa mesmo. Mas, e agora, produtora? Nós vamos de Pegoraro. Pegoraro, chega de tomar café, olha lá, ó. Já tô viciado aqui nesse cafezinho aqui bom da Luciana aqui, né? Mas muito bom a gente estar aqui renovando também aqui a nossa bancada aqui com o Carlos Alberto, com a Maria Erni. Posso afirmar aqui também que a Maria Erni foi minha companheira aqui de muitas reuniões, né, Maria Erni? Verdade. Muitos eventos aqui em Foz do Iguaçu, principalmente nessa área do turismo, que eu venho acompanhando aí nos últimos 12 anos, né, nessa última década. E eu acho que a gente podia ir já nesse embalo, né? Nesse embalo da conversa do primeiro bloco, Marine, começando aqui com você. O que você achou dessa turma aqui, dessa bagunça aqui no primeiro bloco? Bagunça no bom sentido, né? Mas falando especificamente do início, né, do curso de turismo aqui em Foz do Iguaçu, você que também participou disso desde o começo também, principalmente como professora, como coordenadora, como diretora, né, da instituição também. Ok, obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Rita Araújo, querida. Bom dia, Jorge Pecoraro, Yáscara, Samela, a Luciana e Márcio, a grande equipe aqui da Transamérica. Muito obrigada pelo carinho do convite. Esse programa é muito bacana e nós estamos muito felizes de estar aqui presentes com vocês. Bom, com relação ao Unioeste, fico bem feliz de fazer parte dessa história. Eu me formei na segunda turma do curso de administração e fui professora do primeiro curso de turismo, da primeira turma do curso de turismo aqui em Foz. E é como os meninos falaram mesmo, eles tocavam terror nos professores, né? A Isolete foi a professora que me convidou para participar, eu era muito menina, e a gente tinha medo de entrar nessa turma, porque eles eram extremamente críticos e as pessoas então ficavam receosas de entrar. Acredito. Mas eu sobrevivi, sou uma sobrevivente desse curso aí, e muito feliz por isso. E o curso de turismo, eu vejo que tem uma importância muito grande para a cidade de Foz do Iguaçu. Acho que muitas pessoas já foram formadas aqui, muitas têm posições de destaque aqui na sociedade, em vários lugares aqui do Brasil e do mundo. Tem tudo a ver, né, Marlene? Turismo com Foz do Iguaçu, né, Carlos? Tudo a ver. Isso. Eu acho que é uma coisa que... Lamentavelmente, alguns cursos de turismo no Brasil, eles estão sendo extintos. Mas eu entendo que é por falta da valorização mesmo do curso. Eu faço parte da equipe do MEC de avaliação dos cursos, e inclusive de turismo, e vejo, infelizmente, esse problema. Mas aqui na Unioeste o curso sobrevive e muito bem, e eu acho que tem um objetivo muito importante de formar profissionais que possam resgatar e valorizar o turismo nas cidades. Verdade. Agora, o Carlos, ó, só ali, ó, quietinho. Carlos, acompanhou, você pode falar. Tudo, né? Acompanhou. O primeiro bloco aqui, quietinho ali, não deu muita opinião, não deu muito pitaco. Agora é a tua vez aí, Carlos. A fama já é de falar muito já. Em primeiro lugar, bom dia a todos, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. O bloco outro foi bem interessante, né? Porque a Meg é da segunda turma, da Facisa, eu sou da terceira, em ADM também. Aí o Mauro, que estava falando do curso de pós, do primeiro, eu falei, gente, esse professor foi professor meu. Mas foi na segunda pós que veio de turismo para cá também. Olha, que bacana. E aí você vai ficando um pouquinho de cada coisa, mas não tem como, hoje não, ou sempre, né, você falar de Foz do Iguaçu e não falar de turismo, não tem como. Verdade, né? Difícil. E Unioeste e Facisa, elas fazem parte da história, né? Fazem parte da história de Foz do Iguaçu, uma história muito bacana, né, Carlos? Você também tem participação da Facisa, não? Só não. O Unioeste? Facisa eu dei aula assim que eu me formei. Dei 6 meses só, depois saí. Certo. Marirni, Facisa não, Unioeste. Facisa, na época era Facisa, o curso de turismo também. Tá, é porque Facisa. Eu olho para você, eu sei, o Unioeste, mas eu olho para você, eu vejo o Senac. Não sei porquê, né, Marirni? 22 Senac. Anos de Senac, né? 22 anos? Foram. Olha, gente, tem muita coisa boa para falar do Senac, né? E Carlos também, é sindicato de hotéis. A gente forma a pessoa, independente de quem hoje, nem sei, eu preciso até estar mais atualizada. Quem é o presidente hoje do sindicato? Carlos Silva. Carlos Silva, você foi presidente no ano 94. 94 foi 11 anos. Nossa, tá vendo? Então é muita coisa, Pegoraro, que eles têm. Tá, o Carlos também para falar de turismo e a Marilene também do lado acadêmico, né? Então, ó, use e abuse. Eu queria aproveitar também, Rita, esse espaço também, para dizer que nós já entramos em contato com a associação, né, o sindicato, aliás, dos hotéis, com a assessoria. O sindicato está completando também 40 anos. Olha esse ano. Completou dia 19 e fizemos uma comemoração hoje de ontem. Exatamente. Então, eles também já estão convidados para nós fazermos um programa especial também, isso, trazer aqui o Carlos Silva também, teu xará, né, o Carlão, amigo nosso, participação de muitos eventos, muitas ações, atividades aí junto ao Parque Nacional do Iguaçu também. Dar um bom dia para o Carlos Silva e dizer que nós estamos aguardando também eles aqui, um pra dos nossos próximos... Para contar a história, né? Exatamente, contar essa história. É a atualidade, a gente dá os pitacos, porque o nosso, né, o nosso carro-chefe aqui é histórias e memórias de Foz do Iguaçu. A gente dá uns pitacos atuais, mas, né, não podemos esquecer que é, nós queremos histórias, como tudo começou. E até caiu aqui de emoção. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho também, Rita, sobre esse atual momento, fazendo esse pensamento, né, do que foi no passado, a faculdade, a UniOeste hoje, com esse momento que vive Foz do Iguaçu também, com a chegada da Unila, muitos outros cursos também particulares, né? Muitas faculdades particulares. Nós lembrávamos aqui que alguns poucos anos atrás, um filho, né, de um pioneiro aqui da cidade tinha que ir para Curitiba ou ir para São Paulo, um outro centro, para estudar, para fazer um curso de uma outra área, né? Aqui nós tínhamos administração, tínhamos... Administração e ciências contábeis, né? Só. Essa mudança, iniciou, né, desses últimos anos para cá, dessa última década, né, vamos dizer assim, 10, 20 anos atrás, o que está proporcionando isso para Foz do Iguaçu hoje, essa vinda também de novos profissionais para cá, de outros grandes centros, né? O que, que isso muda numa cidade, na opinião de vocês? Eu acho que assim, traz novos conhecimentos, desenvolvimento para a cidade. Eu vejo isso assim, como de grande importância, porque são pessoas aqui agora, né, de outros países que estão morando aqui em Foz. Essa integração eu vejo extremamente positivo. Eu acho que Foz do Iguaçu ganha com isso. Traz mais riqueza cultural, científica, eu só vejo ganhos. E tomara que nós tenhamos mais instituições ainda, mais cursos novos, agora tem medicina na Unila também. Bacana. Eu acho extremamente importante isso. Eu acho que é importante. Você vê a história, começamos com ciências contábeis e administração, nós fazíamos um ano ou dois anos junto. Era tão dificultoso que a gente fazia, acho que um ano que fazia... O mesmo curso, era 100 alunos na sala, por falta de espaço, falta de professor, até organizar, para depois chegar e ver. E era aquela briga, que nem a Silvia falou, não tinha muita opção. Você fazia administração, foi contábil. Aí entrou turismo e letras. E hoje virou uma UniOeste, que é referência não só no Paraná, né, mas no Brasil. E esse número de curso que tem, o número de universidades, hoje Unila, Uniamérica, UDC, vendo no centro universitário, nós estamos virando uma cidade universitária, você traz novos jovens para estudar, mas junto com o jovem você traz professores. Nós temos muitos professores da Unila, grande parte deles não eram de Foz. Vieram de fora com outra cultura, com outra filosofia, com uma outra visão científica, e essa mescla é muito boa para a cidade. Ganha todo mundo, enriquece essa troca de cultura, essa troca de conhecimento, faz que a cidade cresce não só na parte econômica, o número de pessoas, mas também na parte cultural. Então, vem pessoas com novas ideias, trazendo novas sugestões, e isso vai engrandecendo a cidade como um todo. Eu acho que ganha nós, como moradores, ganha os visitantes que vêm, que vê coisa nova. Sim. Isso vai todo mundo. Uma cidade jovem. E cada um puxa uma coisa, né? Esse lado econômico realmente é importante para a cidade, né? O lado cultural também. O lado econômico, as pessoas têm que morar, né? Têm que alugar algum imóvel para morar aqui ou comprar um imóvel para morar. Nós vemos essa transformação nessas cidades do oeste do Paraná, né, que viraram para esse lado educacional do terceiro grau, né, principalmente Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, que realmente mudaram muito o seu conceito. E eu acho que aí entra muito bem essa questão do turismo também, porque Foz do Iguaçu não tem indústrias, né? Não é uma cidade industrial. Verdade. E para ficar somente com o turismo, nós sabemos que muitas vezes, né, Marine, você também tem essa experiência de acompanhar isso, o turismo tem a sua fragilidade, né? Tem seus altos e baixos ainda, né? A sua sazonalidade. E eu acredito que o fortalecimento também dessa área de educação para Foz do Iguaçu seria muito importante, preencheria também esse espaço, né? Você concorda com isso? Com certeza, concordo com você. Você colocou essa questão do turismo, da importância para Foz. Eu me lembrei, se vocês me permitem, só resgatar um pouquinho sobre, assim, como é que eu vejo essa questão da vontade política, inclusive, que os colegas colocaram agora há pouco. Eu não sei se vocês lembram, nós tínhamos uma cadeia pública aqui, onde era no centro da cidade, onde era hoje a Praça da Paz. Isso mesmo. Tinha uma exatamente. Cadeia pública, ela foi demolida. Isso aí, eu choro. Um crime. Porque era um prédio histórico, importante, e hoje poderia ser um transformado museu? Num museu, num centro de artesanato e tantas outras coisas. Verdade. Foi demolido e não tem nada ali mais, infelizmente. Uhum. Existia também na frente, na Praça Almirante Tamandaré, na frente do Senac. A praça mais linda, que eu sempre digo, linda de Foz do Iguaçu. É linda, é verdade. Com coreto e tudo que deve, isso, né? Isso, e nós tínhamos, não sei se vocês lembram, uma palmeira do Tri. Isso, na Praça Tamandaré, a palmeira do Tri. Isso, na frente da Marinha. Senac. Isso, na frente do Senac. Do antigo Hotel Cassino, exatamente. Uhum. E aquela palmeira, eu achava ela maravilhosa, e os turistas iam até ali para tirar fotos. Verdade. Infelizmente, naquela época, a gente tinha muito problema de assalto naquela região. Então, a gente tinha um cuidado muito grande com o turista, quando ele vinha ali com a sua máquina, a gente já dava um jeitinho de avisar para tomar cuidado, porque aquela região, infelizmente, era perigosa. E aí, a palmeira começou, a gente percebendo, olhando para ela todos os dias, que ela estava... Depressiva. Isso, depressiva. Tava dodói. Tava. E aí, infelizmente, eu vi ela morrer, Tadeu. Isso eu lamento muito. Verdade. E aí, eu lembro que naquela época eu era muito menina, mas eu entrei em contato com a Secretaria de Turismo. Não me lembro o nome da pessoa de que eu conversei, do secretário da época, enfim. Mas eu avisei, olha, até a palmeira aqui, ela está precisando de cuidados. Sim. Porque ela é um atrativo turístico. Uhum. Eu lembro que da secretaria não tive nenhuma resposta. Eu entrei em contato também com o Ecomuseu de Itaipu, achando, bom, ela vai morrer, a palmeira aqui, então o que dá para fazer? Será que tem algum produto químico que possa, então, tirar a palmeira daí e colocar para dizer, isso aqui existiu... Né, para que as pessoas tivessem, né, a palmeira ali, né? Ainda guardada em algum lugar. E também foi a única instituição que me deu a resposta, falou, a gente não tem como fazer isso, a gente não tem produto, não existe isso. Bom, aí eu vi uma haste cair, né, que as hastes eram pintadas com as cores do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Aí vi uma haste cair, aí nós tínhamos um colaborador do Senac e ele juntou e guardou no Senac aquela haste. Aí caiu a outra. Aí juntamos e guardamos de novo também. E aí, infelizmente, a palmeira morreu. Então, assim, eu acho que esses cuidados, por ser uma cidade turística, esses cuidados, eles têm que existir. Com por certeza. Parte do poder público. Uhum. Embelezar a cidade. Eu achei muito bacana. Foram colocadas flores, agora que já deu uma vida, né? Um colorido para a cidade. Mas, assim, cuidar das ruas, aqueles prédios abandonados, pedir para que as pessoas cuidem dos seus patrimônios, zelem por eles, pintem, arrumem, embelezem, porque... O turista, quando ele vem, ele quer ver coisas bonitas. Com certeza. Né? E nós temos tanta riqueza em Foz do Iguaçu que ainda não é explorada. Então, isso eu sinto muito, porque nós não precisávamos ter o turista aqui permanecendo 3-4 dias. Tem potencial para ele ficar 15 dias aqui sair daqui encantado e tendo vontade de voltar para ver, para rever as coisas e indicar para outras pessoas, né? Falar para outras pessoas. E a gente não explora isso. Nós estamos falando de uma região, né? É uma região, verdade, uma tríplice fronteira, né? Então, aí envolve não só Foz do Iguaçu, né? Como essas cidades também que estão à sua volta, né? Inclusive Paraguai e Argentina, exatamente. Com a cultura, com relação às reduções jesuíticas, né? Tem uma cultura muito grande e que tem turistas do mundo inteiro que querem ver isso aqui. E a gente Porto não... Porto Bertone, né? A no própria Paraguai. Unioeste, exatamente, tem uma estrutura fantástica que foi feita no modelo da construção de São Inácio, da Argentina. Então, essas coisas a gente não valoriza, nós tínhamos que aproveitar mais. Carlos, será que falta planejamento nesse setor aí, como em tantos outros? É, olha, falta planejamento e todo planejamento que é feito, 90% é executado. Fica muito bonito, se trabalha, faz planejamento, põe no papel, na hora de executar. Algumas coisas dependem do poder público, algumas coisas da iniciativa privada. A iniciativa privada vai até um pedaço também, depois cansa ou falta recurso, o poder público não acompanha. É o caso do Marco das Fronteiras. Foi feita a licitação que não cuidava, não sei o quê. Uma pessoa, uma empresa foi, ganhou. Aí, primeiro faz a licitação para depois ver, para tirar quem está no local. Às vezes, primeiro já vê essa parte jurídica, não. Aí ficou a briga, ficou, perdeu, parou tudo, gastaram e ficou abandonado. Tá lá, não perdeu. Aproveitaram. Tinha planejamento, teve uma licitação, teve um projeto, teve tudo. Estúdio de viabilidade, teve tudo. Simplesmente parou. Agora está com um novo processo licitatório, um novo negócio para mudar. Então, planejar, eu lembro na época, a Mariane ainda, a gente trouxe primeiro, fazer um planejamento junto com a Fostur na época, chamamos umas entidades todas, passamos 3 dias dentro do Hotel Líder, até hoje, fazendo planejamento, montamos tudo, só que chega, tá, um ano antes da eleição, para tudo, ninguém pode, o outro assume, para mais um ano, porque o cara tá se achando, e nós já perdemos 2 anos de 4, e assim vai, né? Embora a Foz mudou muito, a gente tem que ter essa consciência, a Foz passou por muitos ciclos, nós tivemos a mudança que hoje a gente vê que foi viável, mas na época, em 87, quando eu entrei, 86, 90, 92, quando começou a cair a parte que nós fechou mais de 100 hotéis em Foz, mudou o conceito, essa mudança do turismo de compra, que era ruim, era aquilo, não sei o quê, o sacoleiro e tal. Só que aquilo moveu a cidade 10 anos. Querendo ou não... Perdemos algumas coisas, aprendemos com algumas coisas, exatamente. Foi um ciclo. Como tudo, ganha e perde. Até voltar agora, aí vem essa parte de evento, aí você pensa em evento grande, mas vão trazer evento. Então até o nosso agora acabou de construir mais um salão para 2.500 lugares. Nós temos um salão para 5 mil, um salão para 3 mil, para 2.500. Quantos voos nós temos, graças a Deus? 22? Uhum. 24? Põe 200 pessoas em cada voo, o cara tem que chegar 3 dias antes para ficar no evento em Foz. Então, são gargalos, um monte, né? São gargalos ainda que a cidade que enfrenta ainda, né? Precisamos de infraestrutura. Chegar e pensar. Verdade. Né? Então tem muita coisa para ver. Mas planejamento tem, mas ainda fica na parte da execução para. Rita, você tem mais alguma música para o pessoal dançar aqui no estúdio? Eu quero, não? Agora nós vamos dedicar para o Carlos Tavares, né? É o esposo da Marieni, minha querida amiga Marieni, né? Prazer vê-los todos aqui. O casal vai ter que dançar, então. Ah, vai ter que dançar. É, nós vamos pra eles, Zeca Baleiro, Lenha. Histórias e memórias. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê eu teimo em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Siga o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender.

histórias e memórias. Olha, gente, depois dessa música linda aí, né? É, programa de hoje recheado de músicas bacanas. A Sam, ela foi lá no baú, pegou todas as músicas da década de 80. Vocês viram, hein? Que caprichada que ela deu nessas músicas aí, né? Maravilhosa. Nós estávamos falando, então, aqui da figura do planejamento, a figura do administrador público. Nossa cidade de Foz do Iguaçu, que depende tanto do turismo, né? É, será que os administradores públicos, eles não olham, não enxergam o passado, as memórias do turismo na cidade, os bons projetos que a cidade já teve, que já passou? Alguns projetos deram certos, outros projetos não deram tão certo, mas não dá para a gente aprender também um pouquinho mais com o que foi feito no passado e nós tentarmos adaptá-lo hoje para a realidade de hoje? O que, que vocês acham? O professor Mauro está aqui de novo, né, Mauro? Para falar aqui na nossa bancada. Ô Jorge, um dos maiores projetos que, enquanto professor de turismo e coordenador na época, eu presenciei e pude participar, foi das primeiras reuniões que teve com o Contour, em Foz do Iguaçu. Foi a criação da Foz Tour. Foi um belíssimo trabalho que Foz do Iguaçu teve, um marketing maravilhoso, em que tinha Foz tem a maior queda por você. E isso a gente levou para o mundo inteiro. E um grande trabalho que fazia em parceria junto com a universidade era um programa de educação para o turismo, no qual havia a cartilha de turismo, o qual eu tive a possibilidade, junto com a professora Maria Odete Rolon, professora Liliana, professora Isaura, a equipe do Ecomuseu de Itaipu, Furnas, trabalhamos juntos e elaboramos um material didático que ia para todas as séries, desde a primeira série do ensino fundamental até o ensino médio. E essa monitoria era dada por nossos alunos do curso de turismo que a gente preparava, e eles iam de escola em escola pública. Havia também as visitas técnicas a Itaipu, as cataratas, junto com esses alunos, alunos que não conheciam as cataratas do Iguaçu e que moravam em Foz do Iguaçu. Foi um trabalho belíssimo, um trabalho maravilhoso, que a gente não esquece jamais, e que foi perdido esse trabalho. Há um tempo eu fui buscar onde estavam essas cartilhas e dificilmente eu consegui a coleção completa. E eu não tenho ela completa, embora eu fui um dos que participou desse processo de escrever essas cartilhas. Foi um trabalho que foi perdido. A gente sente muito a saída da Foz Tour. Havia uma possibilidade de um trabalho e um planejamento muito grande. Eu me lembro de um congresso da Anfora em São Paulo, que era um congresso latino-americano de turismo, e Foz do Iguaçu foi citada como um exemplo na América Latina com a Foz Tour. Eu não me esqueço disso. O Júnior, o Antônio Hernandes Gonzalez Júnior, que na época presidia a Foz Tour e que levou esse trabalho para frente, a qual tenho o maior respeito pelo trabalho e administração que ele levou e fez dessa cidade internacionalmente conhecida no Brasil e no mundo. Essa divulgação de Foz do Iguaçu, e na época também um outro grande trabalho que ele fez, foi a captação da ABAV em Foz do Iguaçu, que foi realizada em Salvador. 2 anos depois veio esse grande evento para cá, e a cidade se mobilizou de uma certa forma, que houve uma preparação para polícia turística, para logística, para voos, uma preparação dos hotéis. Quer dizer, Foz do Iguaçu viveu uma injeção de gás tão forte, e a gente viu um turismo tão pulsante aqui, e ao mesmo tempo a cidade vivia também o turismo de compras. Então Foz do Iguaçu viveu esse período áureo, né? Esse período áureo, e foi muito bonito. Infelizmente, por questões políticas, a gente vê que muita coisa se perdeu, e eu acho que essas ideias que aconteceram no passado, elas devem ser muito bem lembradas, copiadas, melhoradas e adaptadas com a tecnologia que nós temos hoje. Mauro, só para lembrar, na ABAV, quem fez a central da reserva, todos que vieram, foi o sindicato. Foi, nós não tinha nada, montamos uma reserva lá para poder dar conta, para não ter agência, para poder chegar com uma... Ou seja, né, Carlos, quando a cidade precisa se mobilizar, ela se mobiliza, né? Os profissionais que estão aqui cooperam, todos trabalham, todos dão a sua parte, né, Silvio? assim, eu acho, dessa questão que você levantou, Pegoraro, assim, será que eles não enxergam? Eu acho que o pior disso tudo é a descontinuidade. Todo o gasto público que já se teve com esses projetos, a sociedade pagou por isso tudo, né? Então, assim, a descontinuidade, eu acho que é o pior, a pior das consequências que possa ter, né? Você conviver com, com essa falta hoje de implementação. Então, assim, não dá para falar em geral, todos os trabalhos daquela época, eles realmente foram feitos num período de vanguarda. Fossur foi uma vanguarda. Então, assim, o Mauro lembrou bem, né, do Antônio Hernandes, Gonzalez Júnior, da Fossur. Então, assim, eu tive a satisfação de trabalhar com ele, com uma equipe fantástica, a Márcia Portinho, Tadeu trabalhava lá, Ana Lúcia de Souza, uma galera muito boa. Então, assim, nós tínhamos uma expertise na época que não se tem, não que não se tenha hoje, não estou dizendo que as pessoas estão hoje, não, mas, assim, foi um período em que pulsava mesmo, como o Mauro falou. Agora, a descontinuidade de projetos, o gasto público, o regasto, eu vou aproveitar o trocadilho e falar, é desgastante, não é? Então, nós vamos pagar quantas vezes essa mesma conta? Então, assim, falta um gestor público, um chefe de poder executivo que possa reconhecer. Então, você pega um plano diretor, quem conhece? Você, às vezes, vai falar com o secretário de turismo, você fala para ele, que é um PPA, um plano plurianual? O cara não sabe. Então, assim, são situações lamentáveis. Hoje, o plano diretor da cidade é a melhor referência e a pior referência que nós temos. E a gente vê na figura do administrador público hoje, né, uma busca muito, muito grande, incessante, de projetos novos, né? Vamos trazer para Foz do Iguaçu tal projeto. Às vezes é uma aposta muito difícil, né? Sem esse estudo do que aconteceu já no passado da cidade. Uma das grandes conquistas que eu gostaria de registrar também foi num congresso do Imbetur, que foi um congresso brasileiro de turismo, de estudantes, que aconteceu aqui em Foz, em 1991. Estudantes e bacharéis de turismo, né, que era o Imbetur, e depois virou CBTur, e depois o congresso acabou morrendo. Esse congresso a gente conseguiu trazer pessoas do Brasil e da América Latina, e na oportunidade, as agências de turismo de Foz do Iguaçu, pela primeira vez, passaram a ter um responsável turismólogo que assinasse por cada agência de turismo aqui em Foz do Iguaçu. Isso foi uma conquista muito grande na época, e eu acredito que novas conquistas devem ser feitas, né? A gente precisa de muito espaço ainda, o nosso bacharel precisa, e o mercado necessita cada vez mais ser valorizado desses estudantes que estão saindo aí com uma capacidade enorme. Viu? Muito bom. Carlos, o que você gostaria de finalizar também o nosso bloco, a nossa conversa? O que faltou a gente falar sobre esse assunto? Você que também tem uma riqueza muito grande aí com as memórias. Não pela idade, né? Só pela experiência, né, Carlos? Antes fosse só pela experiência. Não, a gente fala aqui de planejamento e tal. Lembra todo mundo que participou, Jogos Mundiais da Natureza. Sim. Um projeto maravilhoso, 140 televisões internacionais em Foz, investimento de milhões, divulgação. Governo do Estado do Paraná. Governo do Estado do Paraná, Jamiler na época, né? E traz tal. Só que é o seguinte, só tem uma coisa de novo, a gente pensa no poder público. Tudo que foi feito em Foz nunca foi colocado na mesa para as entidades constituídas, para a prefeitura, para ninguém. Simplesmente vieram com um bloco pronto. É isso. Está lá hoje o Espaço das Américas, está a prainha que ninguém podia tomar conta, que deixaram abandonada até destruir tudo. Nós íamos ter um grande espaço que podia estar usando hoje, junto com a prainha, do lado da prainha, já que tem que gastar, colocar isso, colocar aquilo. Lá já tinha ancorador, já tinha banheiro, já tinha sala para imprensa, já tinha tudo. E a maioria de todas essas bases foram simplesmente esquecidas. Tá? Nós temos uma obra que está abandonada, que não dá para ser o portal, porque está do lado contrário, né? Era para a Receita fiscalizar, ter condições para fiscalizar. Quantos milhões, gente? Eu fui naquele ali quando estava construindo e fui depois de pronto. Banheiro, azulejo arrebentado. A base, estava falando com a Silvia agora, quando eu fui lá, nem telha. Levaram telha, louça sanitária, levaram tudo, quadro de luz. Vou falar só alguma coisinha, Carlão. Eu lembro que Foz do Iguaçu, como uma cidade receptiva, né? Que recebe, que é o segundo polo de atração turística do Brasil, a gente criou os CATs e os PITs. Os CATs eram o Centro de Atendimento ao Turistas, né, e Imigrantes, e os PITs eram os Postos de Informação Turística, onde tinham pessoas habilitadas, treinadas, que respaldava com o diagnóstico da infraestrutura da oferta turística de Foz do Iguaçu, que era um catatal de pesquisa que era feito pelo setor de projetos e técnico da FOSTUR, né, que levantava toda a oferta da infraestrutura turística da cidade e região, com pesquisa, com taxas, com número de lugares, com ofertas geral, né? E essa infraestrutura foi toda destruída, fora os totens de informação turística que tinha na cidade também, com os mapas turísticos. Gente, que cidade é essa? Né? Que governantes são esses que destrói o produto que atrai as pessoas que injetam dinheiro na cidade? Então, não há uma valorização, né, desses espaços ou esses, a continuidade disso, né, Mariane? Suas considerações também sobre esse assunto. Nós estamos, né, Rita Araújo, estamos o prazo aí. Como é que está o nosso tempo aí? O Márcio já está tranquilo aí? Tá, Márcio, ainda está tranquilo? O trem está esperando? Não, dá para a Mariane ainda... tranquilo. Segura o trem então aí, Márcio. Segura o trem. Vamos lá, Mariane. Então, eu estava ouvindo os colegas falarem e realmente eu acho assim que aquelas coisas importantes, interessantes, que deram certo, projetos importantes do passado, eu acho que devem ser revistos e por que não implantá-los novamente? Eu acho que a cidade precisa falar turismo. A cidade gira em torno, a economia da cidade gira em torno do turismo. Então, a gente tem que valorizar, nós não podemos matar a nossa galinha dos ovos de ouro. A gente tem que alimentá-la mais e fortalecê-la para que ela continue produzindo riquezas para a nossa cidade. Então, acho que assim, as escolas, eu acho bacana esse projeto que das crianças entenderem a importância do turismo para a cidade. Tantos outros projetos aí que estão abandonados e que podem ser revistos. E aí, infelizmente, a gente tem... o poder público precisa estar junto nessa parceria com as outras instituições, com as academias, né, universidades, faculdades que existem aqui. Então, existe assim, um potencial humano muito grande para fazer acontecer. Tem o Codefós agora, que está congregando tudo, mas ainda a gente precisa... Eu acho que ainda falta consciência, não sei exatamente se é isso, mas assim, uma conscientização turística maior. Achei muito bacana, né, como a gente estava falando agora há pouco, o embelezamento da cidade com as flores, né, esse é um projeto da Ivone Barofaldi, a vice-prefeita. E nós estávamos falando, inclusive, com relação a Camboriú, que é uma cidade de praia, mas não tem praticamente baixa temporada, né? Mesmo no inverno, o ano todo, tem, né, gente lá, tem turista, tem visitantes, a economia está girando, Gramado do mesmo jeito. E Foz do Iguaçu é uma cidade que precisa, no meu entendimento, ser mais embelezada. As pessoas têm que respirar turismo, assim, todas as, independente do setor, porque a economia gira em torno do turismo. Eu queria aproveitar uma carona aqui com isso que a Mariane falou. Nos outros programas anteriores, eu pergunto sempre para os entrevistados o que ele gostaria de ver implantado e funcionando em Foz do Iguaçu. Justamente funcionando, porque não é só implantar o projeto e depois abandonar, né? Então eu vou repetir essa frase para vocês dois, para o Carlos e para a Mariane. Carlos, o que você gostaria, pela sua formação, pela sua história de vida aqui em Foz do Iguaçu, o que você acha que falta em Foz do Iguaçu ainda? Ou uma obra, ou uma atividade, ou uma ação que você gostaria de ver implantada e funcionando em Foz do Iguaçu? Ué, tem um monte, hein? Tem um monte que já foi deixado para trás. Mas acho que uma coisa que nós perdemos, e está aí para sair, mas vai saber quando, é os Três Marcos, que não dá para esquecer que não tem lugar nenhum do mundo isso. Né? Então, você vai na Argentina, eu e a Meg um dia fomos passear, passamos ali, vamos passar uma no fim da avenida, dar uma volta no Três Marcos para ver. Chegamos lá, tem uma mini arena, pequenininha, uma quadra ali. O pessoal da cidade, tinha um festival de música, paramos, descemos do carro, ficamos lá quase uma hora. No tempo lá, o pessoal tocando música, fazendo um mini... Ah, na Costaneira. E na Costaneira, isso, lá em lindo, cima, lindo, do lindo, lado lindo. Do Marco, aí vê o outro rio, vê tal, tal. Isso a gente não pode, nós Três Marcos, ser assaltado, não pode chegar, não pode isso, aqui abandonado, o mato, isso, aquilo, tal. Entendeu? É um ponto que os outros países cuidam, veem, e nós simplesmente abandonamos, fica lá e seja o que Deus quiser. Agora tá saindo, é sempre aquela história, tá saindo o projeto, tá saindo... Ele sai, mas nunca chega, né? Não sei onde para, no meio do caminho aí, deve ter uns buracos, alguma coisa que cai dentro. Verdade. Mariene, sua vez. Então, além disso que o Carlos falou, também há o viaduto da Avenida Paraná, que está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, né? Tomara que os governantes se sensibilizem para o problema da cidade. É, a questão também, gostaria de nunca ter no jornal aí a notícia de algum turista assaltado. Acho que isso, infelizmente, prejudica muito a imagem da cidade. Eu acho que a cidade ela é tão... ela tem atrativos tão belíssimos. E eu acho que nós temos que respeitar cada pessoa que vem nos visitar. É um visitante importante, vai deixar dinheiro aqui, vai deixar riqueza aqui. E ele tem que sair daqui totalmente satisfeito, encantado com as belezas da cidade, com as pessoas aqui. Então, volto a dizer, gostaria de ver essa cidade, todas as pessoas com uma consciência turística aí, e voltada assim, que bom que o turista está aqui, porque ele vai deixar dinheiro, vai manter nosso emprego, vai... contribuir com o desenvolvimento. Para isso acontecer, os governantes têm que estar pensando na qualidade de vida para a população de Foz do Iguaçu. Nós não temos praças, nós não temos teatro, nós não temos museu. O que tem de pouquinho da parte histórica de Foz do Iguaçu está sendo destruída. Sobrou só o que eu chamo de centrinho, onde fica a primeira igreja de Foz do Iguaçu, São João Batista, Casa Paroquial, o Ministério do Trabalho ali, a Fundação Cultural, que deveria ser tombada, porque é maravilhosa, linda. E daqui a pouco... Grécio, tá certo? Verdade. E aquela descidinha ali que a gente sempre fala do lado do correio, ali para um. Tá certinho para um museu, tá prontinho, só esperando. Nós estamos fazendo campanha aqui para o museu da cidade. Exato, né? Campanha. O programa Histórias e Memórias quer aí um museu aí. Museu, a gente precisa de um museu, né? Mas eu vou aproveitar a Mariani, o Carlos e esse povo do turismo, cheio de vida, né? E vou fazer aqui já um. Aproveitei que eles já escolheram os sorteados, né, Jorge? Vamos lá? Eu acho tão estranho chamar Jorge. Né? Pode chamar de Pegoraro. Jorge é Pegoraro, já acostumou. Pegoraro. Parece que não é ele. Né, Marcião? Né, Marcião? Oh, então tá, vamos lá. Foi sorteado por todos aqui, tá? Todos os presentes aqui. Pessoal, quem tá levando? 3 ingressos. Não. Museu de Cera? Uma pessoa já leva 3 ingressos? Olha! Leva de pacote já. Então, a Rosa, olha! O Adilson Borges já veio aqui e liberou lá o Museu de Cera já para nós. Que maravilha! Então, a Rosane da Silva está levando 3 ingressos do Museu de Cera. Parabéns, Rosane da Silva. Entra em contato aqui com a Luciana, né? Fernanda Prusch da Silva. Por que não ficou só no da Silva, né? Tem que ter um Prusch ali no meio? Que a minha língua aqui vai... É complicado. Ela levou... Olha, Fernanda, você vai passear nas cataratas. Ah, eu também quero. Gente, a Fernanda Prusch da Silva ganhou um passeio nas cataratas, que é para 2 pessoas, né, Pegoraro? Sim, com acompanhante. Tá, um acompanhante. Então, beleza. Bom passeio, tire bastante fotos para nós. Ai, você quer que fale dos dinossauros? Tá bom, já vou enroscar minha língua, gente. Espera não esqueça um que o Museu de Cera é um complexo, né? Tem o Museu de Cera, tem o Vale dos Dinossauros e tem o Maravilhas do Mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre os atrativos? Uma pessoa vai ser sorteada para cada um desses do complexo e ela pode levar mais 2 acompanhantes. Então são 3 para cada um deles. O programa está abrindo a mão aqui. Então vamos falar um pouquinho. O museu está instalado na Rodovia das Cataratas, via de acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu Cataratas. O Foz do Iguaçu Parque Show vem consolidando-se com uma das melhores atrações turísticas do destino Iguaçu. O complexo inclui o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. O Museu de Cera possui um acervo de mais de 80 estátuas em tamanho real, espalhadas em 16 cenários diferentes. Entre os retratados estão o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, Homem-Aranha, Madonna, Charlie Chaplin, Jack Sparrow e outros personagens. Ei, não tem o Michael Jackson lá? Ah, bom, entendeu? Eu falo aqui, Michael Jackson, ora, pois. O Maravilhas do Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem, entre elas as estátuas do Cristo Redentor e da Liberdade, o Palácio Taj Mahal, os Guerreiros de Xian, a Esfinge de Gizé, a Torre Eiffel e outros. Ai, e lá vem, e lá o vem. O Vale dos Dinossauros. Ai, o Vale dos Dinossauros apresenta 26 réplicas, imagine se colocasse os 26 aqui, de animais pré-históricos, dispostas em uma trilha em meio a um bosque. As réplicas emitem sons e movem algumas partes do corpo. Tem gente rindo já, eu sei. Ó o Márcio ali, ó, com a cabeça baixa. Entre as espécies representadas estão o Diplodoco, Proterocerátopo, afê, eu mereço, o Estegossauro e o Carnossauro. Esse aí tá facinho. Ai, gente, o Museu de Cera Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo funciona todos os dias das 8 às 19 horas, tá? BR-469, Rodovia das Cataratas, quilômetro 14, número 8100. Dado o recado. E ainda falta mais, né? Tá, olha lá, o Ademar foi sorteado. Ei, nosso amigo Ademar. Ademar, Vacmaker, Vacmaker, é tudo Ademar. Né? É tudo Ademar. Pronto. Você ganhou 3 ingressos pro Vale dos Dinossauros. Que bom, Ademar, eu tô feliz. E aqui tem o Wesley Medeiros, que ganhou também 3 ingressos para Maravilhas do Mundo. E quem mais? Marli, do bairro Campos do Iguaçu, que ganhou o kit. O kit do Parque Nacional do Iguaçu. Ai, que delícia. Eu quero também. Então, todas essas pessoas, entrem em contato, por favor, aqui com a Luciana, né, da Rádio Transamérica Foz. Vão estar disponíveis esses passeios por 15 dias, né, nesses locais, tanto o Parque Nacional do Iguaçu, quanto o kit, quanto Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Tá ok? Maravilha. Agora a gente fica com Mariani e Carlos nos seus, nas finaleiras aqui, nas, como diz o outro, né? As finalíssimas e sorteadas. E o que você achou primeiro? Vocês vão, as considerações finais são assim: como está o Histórias e Memórias? O melhor programa do mundo? Vocês têm que falar? Sim. Brincadeira, gente. Vamos lá, Mariani. Rita, mas olha, realmente é o melhor programa do mundo. Que graça, que delícia de programa. É muito bom. Muito obrigada pelo convite, Pegoraro, Rita. Pelo carinho de vocês terem lembrado da gente e nos convidado para estar aqui nesse programa tão gostoso. Sempre. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês dois estão fazendo. Sucesso, a gente vê aí pelo número de ligações, de participações do programa, que esse programa é sucesso na cidade. E eu acho que o Memórias, esse programa Histórias e Memórias é importante para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do que já foi feito em Foz do Iguaçu. E é importante resgatar esse passado, porque o futuro tem uma relação direta com o passado. Então, verdade. Muito obrigada, parabéns, muito sucesso, mais ainda para vocês dois. Obrigada. E a gente equipe tá, linda, não, Transamérica. Tá linda mesmo, né? A Cela um pouquinho, o RG tá um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Tirando a minha filha. Tá muito aqui. Novo aqui o RG hoje. É verdade, mas eu também resgatando que o povo volte a ouvir rádio, que é uma delícia. Muito tem bom costume, mesmo, sabe? Verdade. Voltar a ouvir rádio. Sai um pouquinho do Facebook ali, gente, vamos ouvir rádio. É tudo de bom, não é assim, Carlos? Exatamente. Então, parabéns pelo programa. Eu acho que esse resgate é muito importante. E não é um programa, né? É um bate-papo, fica um negócio gostoso, não é? Que negócio você escuta, entrevista, fala e tudo cortadinho, tudo certinho, todo mundo participa e troca ideia e vem engrandecendo a cidade. Eu acho que isso é muito importante para resgatar, para as pessoas saberem que ninguém chega hoje e quer fazer tudo. Parece que tudo que todo mundo trabalhou lá atrás não vale nada, né? Passa um trator em cima, daqui para frente é que vale. E não tem, só tem futuro se você tiver passado, não tem como. Verdade. Então tem que relembrar as pessoas que fizeram, aproveitar aquilo que tinha de bom, que nós falamos um monte de projeto que se perdeu na história, que está pronto, já foi dinheiro gasto, já foi feito alguma coisa. E o pior, né? Foi programas que foram sucesso. Pior para a época, melhor, e para hoje pior, porque você não aproveitou aquilo. Está ali pronto e ninguém quer ver. Verdade. Então isso de resgatar as pessoas que estão... escuta um programa que vê e fala, gente, aquilo foi por causa daquilo. Então, alguém chegou e pensou para estar isso aqui. Verdade. Então, parabéns pelo resgate, parabéns pelo programa, pelo bate-papo. Muito obrigado pelo convite e sucesso. Nós que agradecemos. E olha, Mariani, teu marido tem uma voz de locutor, hein? Quem sabe você já. Eu ia falar olha, que ele podia aparecer mais vezes aqui, né? Na Rádio Transamérica. Vem ler aqui, ó. Se você quiser ler os dinossauros aqui, também tá bom, né? Exatamente. Olha o trem chegando. Olha o trem chegando. Agradecer, né, Rita Araújo, a presença aqui do Carlos Alberto,